meu guri. Yes. imbe uyami yemvela piyami kwasengisukabi ukuqala kohambo lwami ukubeka komnyakazo wami akuveli kumi kepha kuvela komdlali siyabiza sibuze emanzini sibuze imvelaphi yethu sikakele Lourenço, do coletivo Poetas do Tietê. Desde 2015, entro semanalmente no Presídio Feminino da Capital para fazer e ler poesia com elas. Falamos sobre amor, saudade, família, mas também de política, cultura e filosofia. São mulheres que, como nós, sonham e fazem planos. Carolina Maria de Jesus falava que a favela era o quarto de despejo da cidade. Hoje, a penitenciária é o quarto de despejo da sociedade. Somos todas Carolinas e essas mulheres que no momento cumprem a sua pena têm que ter seus direitos respeitados lá dentro e quando saem. É um processo que construímos juntas para enfrentar essa sociedade machista e preconceituosa. Você sabia? Sabia? Sabia? Você sabia que nos últimos 15 anos o encarceramento feminino cresceu 698%? Esse número reproduz as desigualdades e opressões de gênero. A sociedade machista e patriarcal esconde a punição e encarceramento em massa dessas mulheres? E que quase a totalidade das mulheres encarceradas foram presas por atos como única possibilidade de sustentar seus filhos e filhas? Ou seja, vinculadas à pobreza, ao abandono, à solidão. Você acabou de ouvir o primeiro bloco do Você Sabia, na voz da Vânia Barrada, as músicas O Meu Guri, na voz de Tereza Cristina e o Grupo Semente, e a música Maré Mansa, da cantora Eloá, com a participação do grupo indígena Sabucá, Cariri Xocó e o Coral Mulheres Livres, que é um coral de mulheres que foram presas por tráfico de droga, sendo delas 6 sul-africanas e 2 malaias. E elas participaram de um projeto da USP, na Penitenciária Feminina de São Paulo, e desde que elas saíram de lá, elas se reúnem nesse coral Mulheres Livres para compartilhar o talento de cantar que elas descobriram no cárcere. Atualmente, uma das integrantes do Mulheres Livres, a Induduzo Godência, já egressa do sistema prisional, luta pela sua permanência no país. A campanha hashtag Induduzo Tem Voz juntou pessoas que tentam lutar ao lado dela para que a permanência seja possível. A gente teve também o Fala Mulher, na voz da Cissa Lourenço, que é do coletivo Poetas do Tietê. Ela participa do Sarau Asas Abertas, do Presídio da Capital, em Santana. Bom, vamos dar início agora para a nossa entrevista do programa de hoje. Hoje a gente vai conversar com a Regina Lúcia dos Santos, que é educadora popular, especialista em educação para as relações étnico-raciais, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, MNU, aqui de São Paulo, e também é integrante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e colaboradora também da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Preso. Oi, Regina, prazer te receber aqui no Fala Mulher. Eu gostaria, Paula, de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir um assunto que é tão difícil, em geral tão escamoteado na mídia, nos meios de comunicação em geral. Ah, isso é verdade, viu, Regina? Para começar o papo, então, eu queria pedir para você falar para a gente um pouco sobre o panorama do sistema prisional brasileiro e os desafios específicos das mulheres em situação de encarceramento. Paula, eu queria dizer para você que, para nós, do movimento negro, o sistema prisional brasileiro é um componente do genocídio da população negra nesse país. Eu queria dizer que o sistema prisional, na sua grande maioria, são de jovens, negros e negras, pobres e periféricos. E que esse sistema prisional é extremamente perverso do ponto de vista de que a gente encara o sistema prisional, a população em geral, na verdade, encara o sistema prisional como uma forma das pessoas pagarem os crimes cometidos, como uma forma de garantir a segurança, de possibilitar a pessoa aprisionada, né, no cárcere, de se reinserir na sociedade. Mas só que não é isso que acontece no sistema penal brasileiro. Sistema penal, o cárcere no Brasil é um lugar de tortura, desumanização, além de ser absolutamente ineficiente do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da reinserção na sociedade. Está mais que comprovado que o sistema prisional brasileiro, antes pelo contrário, ele faz com que a pessoa conviva num ambiente de violência tão grande que, na verdade, aprofunda a situação de marginalização da pessoa aprisionada, da pessoa penada, né? Então, é um sistema, na verdade, eu diria que o sistema prisional é absolutamente um sistema falido, que não consegue cumprir nenhuma das coisas a que se propõe, nenhuma, né? Nem aumentar a segurança, nem reinserir, ressocializar a pessoa na sociedade, e nem diminuir a violência. De plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meta. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Por que que tinha luva no local antes? favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Cultura. As dicas de cultura dessa vez vêm trazer para você filmes que nos façam refletir sobre a situação das mulheres encarceradas no Brasil. A primeira dica de cultura é um mini documentário de 2017 chamado Celas, que mostra a situação de mulheres grávidas e ou mães em situação de privação da liberdade, que retrata as mulheres. A ala materno-infantil da Penitenciária Feminina de Cariacica, no Espírito Santo, e a vivência da maternidade nesse espaço. Fica então a dica do documentário Celas, que pode ser encontrado para assistir na plataforma Vimeo. A segunda dica de hoje é o filme As Mulheres e o Cárcere. Este mini documentário de 2016 é a segunda parte de uma produção da Pastoral Carcerária, que é um apelo contra as precariedades vividas pelas mulheres presas e contra a tortura sistemática no sistema prisional. Para elas, a prisão ainda é muito mais cruel, pois a grande parte é abandonada por seus parceiros. Curta, de 18 minutos, pode ser facilmente encontrado para assistir no YouTube. A terceira dica é o documentário Vagatela, que retrata a vida de mulheres que foram presas por pequenos furtos e de uma advogada que voluntariamente se propôs a defendê-las. Bagatela expõe fragilidades do sistema judiciário brasileiro e a relação tensa entre quem quer ajudar a quem precisa de ajuda. O filme é de 2010 e foi dirigido por Clara Ramos e pode ser encontrado completo na YouTube. A quarta dica é o filme O Cárcere e a Rua, da diretora Liliana Subach, que foi vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival de Gramado de 2004. Ele trata a vida de 3 mulheres que passaram pela penitenciária Madre Pelletier. Cláudia, presidiária mais antiga e respeitada da penitenciária Madre Pelletier, deve deixar o cárcere em breve, assim como Betânia, que vai para o regime semi-aberto. Ao contrário de Daniela, que recém chegou à prisão e aguarda julgamento, enquanto Daniela busca proteção na cadeia, Cláudia e Betânia vão enfrentar as incertezas de quem volta para a rua. O filme está disponível para assistir no YouTube. E mudando um pouco de assunto, aproveitamos para lembrar que o dia 30 de julho teremos o Sarau Cultural da Marcha, dentro da programação do Julho das Pretas, que ocorrerá de forma online nos canais de comunicação da Marcha Mundial de Mulheres. Fiquem de olho! Dia 31 de julho haverá debate nacional da Marcha Mundial de Mulheres no tema Mulheres Negras e Antirracismo. Fiquem de olho no Facebook e Instagram da Marcha Mundial de Mulheres para mais detalhes. Se ficou interessado com todas as nossas dicas, se ligue aí que estamos com material maravilhoso. Você acabou de ouvir o Dicas de Cultura na voz da Patrícia Cris e a canção Delação Premiada, na voz da MC Carol. Vamos de volta para o nosso segundo bloco do debate de hoje. A gente está recebendo a Regina Lúcia dos Santos, que é do MNU, Movimento Negro Unificado. também é da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos. E no bloco anterior ela falou para a gente um pouco o panorama de descaso e violação de direitos que marca o sistema prisional no Brasil e dificulta sobretudo a vida das mulheres encarceradas e das mulheres que têm filhos, filhas e parentes presos. Regina, para continuar o papo, eu queria que você falasse um pouco sobre os direitos das pessoas encarceradas que estão previstos na Constituição brasileira e em leis do nosso país, especialmente no caso das mulheres nessa situação. Eu queria falar um pouco mais da situação da mulher no cárcere, porque é o seguinte, Paula, o homem, né, ele sempre tem a mãe, a mulher, a avó, que vai lhe visitar, que lhe leva o jumbo. O jumbo é, na verdade, é o que a família leva de comida, de material de higiene, de limpeza, porque, diferentemente do que as pessoas pensam, né, quem sustenta, basicamente, a pessoa aprisionada é a sua família. E, no caso das mulheres, isso... Na sua grande maioria, as mulheres são abandonadas pela família, pelo companheiro, pela família em geral, né? Então, a gente vê também um reflexo muito forte do machismo, né? E mesmo quem visita o cárcere são as mulheres. São mulheres que visitam as mulheres e são as mulheres que visitam os homens. E essas mulheres também têm a sua dignidade violada com a revista vexatória, têm a sua dignidade violada em várias ocasiões na visita ao cárcere e também quando é a pessoa encarcerada, né? Ela não tem respeitado a sua condição de mulher, ela sofre violência que a gente chama de violência da feminilidade, porque o Estado não lhe fornece absorvente, higiênico. Então, tem uma série de coisas que devem ser levadas em consideração em relação ao encarceramento da mulher. Olha, Paula, o que, que a gente vai ver quando olha para o sistema prisional brasileiro? A gente vai perceber que, em número de pessoas presas, o Brasil é o terceiro no mundo, atrás só da China e dos Estados Unidos, né? E que, se a gente for olhar com mais afinco, a gente vai perceber que a desigualdade racial e social existente no Brasil, ela se reflete no encarceramento também, né? Nós somos por volta de 54%, 55% da população do país, e no cárcere, entre os homens, nós somos por volta de 67, esse número varia, 67, 69, 70%. A verdade é que de cada 3 presos, 2 são negros. E para as mulheres negras, isso não é diferente, né? Os últimos dados que a gente tem do Infopen, de 2019, diz que a população carcerária feminina, o Brasil é o quarto país que mais aprisiona mulheres no mundo, e a população carcerária feminina, as mulheres negras são 64% dessa população, né? A grande maioria, por tráfico de drogas. E se a gente for examinar mais a fundo ainda, a gente vai perceber que parte dessas mulheres presas por tráfico de drogas não é por, na questão de atentado à vida, né? Não é por assassinato, não é por crime contra a vida. Ou, em geral, por tráfico de drogas e roubo, né? E a gente vai perceber que as mulheres negras também estão nessa proporção. Por volta de 65% da população carcerária feminina é de mulheres negras. E a gente também vai, se olhar mais a fundo, a gente vai ver que muitas dessas mulheres aprisionadas por droga, por tráfico de drogas, tem um componente que era assim, ela era companheira do traficante, ou o namorado, o marido, ou mesmo só o namorado, o irmão, mantinha droga na sua casa. E isso é assim, é recorrente, é no Brasil todo. E aí a gente vai olhar com mais afinco ainda, a gente vai perceber que a grande maioria foi presa com pequenas porções, a grande maioria, com pequenas porções de entorpecentes, de drogas ilícitas, né? Que caracteriza muito mais como usuária ou pequeno tráfico, né? A grande maioria das mulheres não são aprisionadas por serem grandes traficantes. A gente tem muitas mulheres presas como mulas, que são pagas uma miséria para elas levarem para fora do país entorpecentes, drogas ilícitas. E é isso que a gente vê no sistema prisional no Brasil. Sala. O que há de errado com meu coração? jornal. O diabo está dançando, o diabo está fazendo jantar, Deus está escrevendo uma carta. O que há de errado com meu coração? O que há de errado com meu coração? O que há de errado com meu coração? O que há de errado com meu coração? Siga ou parar, saia com pouco sua própria consciência que lhe guiará. Ele dará o rumo certo para a sua vida. Só o toque de uma jovem experiente que sente na pele a dor de viver solitária. Em uma cela vazia e fria revela parte de seus dias. Confidência de uma presidiária. Confidências de uma presidiária. Confidências de uma presidiária. Confidências de uma presidiária. Confidências de uma presidiária. A gente acabou de ouvir a canção Deus e o Diabo, na voz da cantora cigana. Tivemos também a canção Confidências de uma Presidiária, do grupo Visão de Rua. Vamos agora para mais um Fala Mulher de hoje, na voz da Miriam Baião, que é angolana, ilustradora, poeta e egressa do sistema carcerário. Ela está trazendo um depoimento sobre o tema que a gente está tratando hoje. E na sequência, a Ivone vem aí, trazendo informações sobre os direitos das mulheres encarceradas. Confere aí. É no batuque do tambor! Fala, mulher! Eu me chamo Miriam Baião Cambolo e no sistema carcerário eu sempre digo que a nossa voz, ela não tem voz. Mas eu posso dizer que eu estando fora, a minha voz, ela tem voz de chegar aonde eu quiser. Então essa é a minha fala, a nossa voz sem voz. Mulheres têm direitos, direitos. Embora a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal assegurem os direitos e garantias fundamentais das pessoas presas, o sistema carcerário brasileiro é notoriamente conhecido por violar esses direitos. Nos cárceres femininos, as violações de direitos multiplicam-se. Separação das mães e seus filhos, ausência de materiais de uso pessoal, restrições ou impossibilidade de viver em identidade afetiva e psicológica, sem contar as pouquíssimas visitas ou o abandono por parte da família e da comunidade. 5 direitos que todas as mulheres encarceradas possuem. Exames e acompanhamento pré-natal pelo SUS. Após o parto, toda mulher tem o direito de permanecer com os filhos durante a fase de aleitamento materno. E ter no presídio berçário e creche com o intuito de atender crianças até 7 anos. A realização de exames de saúde e ginecológico pelo SUS. Importante! Caso o crime cometido não tenha utilizado violência ou grave ameaça, o juiz pode decretar o cumprimento da pena em regime domiciliar, para que a mãe possa exercer sua maternidade de forma plena. Essa medida também pode ser aplicada para gestantes. No próximo bloco, iremos falar sobre o atendimento jurídico para as mulheres em situação prisional. Polícia vai, Saúde popular! Quero mais saúde! O direito à atenção à saúde das mulheres que perderam temporariamente sua liberdade de ir e vir deve ser garantido. A atenção integral à saúde das mulheres exige políticas públicas voltadas ao cuidado, entendendo que a prisão propicia e agrava muitas doenças. Ser mulher e estar privada de liberdade aumenta os riscos à saúde, principalmente de gestantes, quem acabou de ter bebê e aos recém-nascidos. Esses momentos delicados da vida podem ser afetados diante das estruturas inadequadas dos presídios, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e do afastamento quanto à rede de apoio familiar e social. É muito importante que as mulheres tenham acesso total ao sistema público de saúde, o SUS, de modo que seja garantida não só a atenção integral à saúde, mas uma assistência de qualidade, que respeite as questões de gênero e as demais condições de vida. Promover um pré-natal de qualidade dentro dos presídios, com atendimento que identifique situações de risco e ter referência hospitalar garantida para o parto é fundamental para melhorar as condições de vida, de saúde da mulher e do bebê, principalmente para diminuir a mortalidade materna e dos recém-nascidos. Apesar de ser lei manter a convivência e o cuidado com o recém-nascido, as mulheres em situação de privação de liberdade têm esse direito dificultado pelas condições das unidades do sistema prisional. Os profissionais de saúde devem atuar diminuindo riscos e danos, promovendo o convívio da mulher com o recém-nascido, a fim de lhe garantir o aleitamento materno e o desenvolvimento saudável, acompanhando possíveis sinais e sintomas de doenças que possam estar presentes. O contexto das mulheres privadas de liberdade indica maior risco a doenças como câncer de colo uterino e de mamas, e as infecções sexualmente transmissíveis como o HIV e a sífilis. O diagnóstico mais cedo possível e o início mais rápido de tratamento melhoram a qualidade e a expectativa de vida da pessoa que vive com HIV, diminuindo as outras doenças e a mortalidade por AIDS. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde que sejam utilizadas medicações para tratar o HIV assim que for diagnosticado, ajudando a diminuir as transmissões do HIV e colaborando para a diminuição da epidemia. A linha de cuidado do câncer de colo uterino e de mama tem o objetivo de garantir às mulheres o acesso humanizado e integral aos serviços. O sistema de saúde e seus profissionais têm um papel muito importante na identificação, na abordagem, na prevenção e no tratamento dos problemas de saúde e problemas resultantes das diversas formas de discriminação e violência presentes no sistema prisional. Uma abordagem acolhedora e atenta dos profissionais pode encorajar a pessoa assistida a revelar sua situação e buscar seus direitos à saúde e à segurança, coibindo novas violações. Acabamos de ouvir o recado da Paula Silveira, no nosso Saúde Popular, e a música Polícia, da banda Mercenárias. E vamos aí voltar agora para o nosso terceiro bloco do debate. Hoje a gente está recebendo a Regina Lúcia dos Santos, do Movimento Negro Unificado, e da Amparar. No bloco anterior, ela falou um pouco sobre os direitos das pessoas encarceradas previstos na legislação brasileira. Regina, como as mulheres em situação de cárcere e seus familiares podem acessar a rede de assistência? Por onde começar e que organizações ou órgãos eles devem procurar? Olha, Paula, o encarceramento é um assunto que a gente deve discutir muito, mas muito mesmo. Deve discutir junto à população a todo momento. Porque as pessoas, a população em geral, né? Ela, inclusive, é levada por esses programas sensacionalistas a defender a tortura do preso, a defender que o preso não tenha condições dignas no seu cumprimento de pena, né? E isso vai contra a legislação brasileira existente, tanto a penal quanto a Constituição, que garante a todo ser humano o direito à dignidade, a uma vida digna, né? O direito a ver as suas necessidades básicas satisfeitas. E isso a gente não vê no cárcere, em especial com a mulher. Porque, como eu já disse anteriormente, a mulher, na maioria das vezes, ela é abandonada pelo companheiro, pela família, e ela nem recebe, na grande maioria, pelo menos, nem recebe o jumbo que os homens recebem, né, no cárcere. Então, a mulher ela, se mantém basicamente com o que o Estado proporciona no cárcere. E na grande maioria das vezes, não tem material de higiene, como sabonete, não tem sabonete, pasta de dente, né? Eu nem vou falar de desodorante, porque se não tem nem sabonete, pasta de dente, você imagina desodorante. Mas também não tem acesso a absorvente higiênico em quantidade suficiente para o seu período menstrual. A gente tem notícia de muitas mulheres que usam miolo de pão, retiram o miolo de pão da sua refeição, do seu café, que usam papel higiênico, muitas coisas por conta da sua menstruação. Não tem comida suficiente para satisfazer a fome. E tudo isso lhe tira a dignidade. E não só tira a dignidade, faz com que a mulher, e mesmo o homem também isso acontece, né? Faz com que eles se submetam, por exemplo, a facções que agem dentro do cárcere, se submetam a grupos que detêm alguma forma, algum poder econômico dentro do cárcere e faz das mulheres e dos homens reféns dessa situação. Então, é muito importante que a gente discuta e que a gente pense em garantir um cumprimento de pena. Na verdade, eu sou pelo abolicionismo penal, a gente tem que diminuir o número de encarceramento, a gente tem que acabar com encarceramento em massa, mas a gente tem que garantir que essas pessoas consigam cumprir a sua pena com o mínimo de dignidade para que a gente diminua a violência que elas sofrem e a violência existente na sociedade. Police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street, scaring the nation with their guns and ammunition. From Genesis to Revelations, yes, the next generation will be, hear me, all the crimes committed day by day, no one tried stop it in any way. All the peacemakers turn war officers. Hear what I say. Hi, police and thieves in the street, fighting the nation with their guns. and ammunition. Police and thieves in the street, scaring the nation with their guns and ammunition. Oh, we want to say thanks so much for having us. We got another song to play for you guys. We're so excited. I wore my cowboy boots and everything to play in this bar tonight. And I think that we would be remiss if we did not play you a song by the late, great Johnny Cash. Oh, Well, if they free me from that prison, if the railroad train was mine, I'd probably move on a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I wanna stay. And I might let that lonesome whistle blow my blues away. No batuque do tambor, fala mulher! Eu me chamo Natália Domingos, eu sou egressa, vai fazer já cinco anos que estou na rua e estou aqui na cooperativa junto com a dona Geralda, a Marcita e a Aldria. Minha vida tem mudado muito através desse projeto do Libertas, né, através da dona Geralda. Estou muito feliz, né, de estar nesse projeto. Queria muito no meu passado ter tido um projeto assim, uma pessoa que me apoiasse, como a dona Geralda tem apoiado eu, a minha família, né, e algumas companheiras minhas, né? E é isso, estou muito feliz. Minha vida tem mudado, acabei de nascer para o mundo, para minha família, para meus filhos. Sou mãe de 5 filhos, tive um filho presa, né? Tive uma saidinha, engravidei, voltei presa, foi muito difícil. Uma gestação naquele lugar foi a pior coisa que me aconteceu nos últimos tempos ali naquele lugar. Nós precisamos de apoios, né? Para ajudar a gente a continuar, porque a gente vai continuar sempre. Que Deus venha dar muita saúde para a dona Geralda, para ela ajudar eu e muitas outras companheiras. E o meu sonho é que todas que eu conheço e as que eu não conheço tenham essa oportunidade, porque as oportunidades que eu tenho hoje, as portas sempre foram fechadas. Na minha mente também era muita coisa fechada, né? E hoje está assim, se abrindo portas, abrindo ideias na minha cabeça também, ideias boas. E é isso, obrigado pela oportunidade. Você sabia? Sabia? Sabia? Você sabia que o Brasil apresenta a quarta maior população carcerária feminina no mundo? Você sabe quem são essas mulheres encarceradas? 63,5% são negras ou pardas. A maioria foi alvo de muita violência física, sexual, psicológica. A maioria tem baixo nível escolar e, consequentemente, os piores trabalhos. 64% foi presa por tráfico de drogas, geralmente sendo mula. 74% possuem filhos. Somente 20% delas recebem visitas. Superar a invisibilidade e a exclusão do encarceramento em massa feminino caminha junto com a superação em relação ao machismo, patriarcado, homofobia, desigualdade social e toda opressão de gênero. A gente acabou de ouvir o segundo bloco de Você Sabia de hoje, na voz da Vânia Barrada. No Fala Mulher, você ouviu a Natália, que participa do coletivo Libertas. Ela está livre do cárcere já faz 5 anos. Além de ouvir as músicas Policy and Chiefs, da Zara McFarlane. A Zara é uma mulher negra britânica, cantora e compositora de jazz e soul. E a gente ouviu também Prison Blues, na voz de Brandi Carlile. Essa música conta a história de um crime seguido de prisão. Se você está curtindo a nossa programação musical, não esquece que o Fala Mulher tem um zap onde você pode enviar sugestão de músicas para a gente tocar aqui. Inclusive, a gente está em busca de músicas de artistas autônomas que queiram compartilhar a sua arte com a gente. Manda um zap lá, vai que rola! O número para sugerir música, enviar comentário ou mesmo para você entrar no nosso grupo é 11 9 3733-9290. E aproveitando que eu já estou nos recados, para quem não está sabendo, a gente está fazendo uma campanha no Instagram para aumentar o número de seguidoras. Chegando na meta almejada lá, a gente vai sortear um livro da Helena Zelic. Procura a gente no Instagram, @programafalamulher. Vai ter lá informações de como participar do sorteio, tá ok? Então, enquanto você abre o Instagram aí para aproveitar a chance, bora de música aqui. Thank you. libro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a milagros alas. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Mamá, los humildes te aman, milagros ala, hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagros ala. De Jujuy, la Tupac Amaru acompaña como una Juana Zurdu y viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Ah, hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, milagros ala, hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagros ala. Olá a todos que me ouvem, é um prazer falar aqui alguns minutos com vocês. Eu sou Celinha Nascimento, sou professora, atuo em 3 áreas, literatura, meio ambiente e direitos humanos. Pode até parecer muito distintas, mas não são. São áreas complementares, como todas as disciplinas. Eu milito nas 3 áreas, de certa forma, né? Para mim, essas 3 áreas acabaram sendo não minha profissão, mas a minha militância. Comecei a trabalhar com literatura muito cedo, aos 13 anos, na escola. Aquilo que já era uma paixão de infância virou uma paixão para toda a vida. Além de dar aulas na rede pública, privada, e atuar em abrigos, população de rua, eu hoje venho contar para vocês sobre o meu trabalho nos presídios femininos de São Paulo. É um trabalho que começou há 3 anos. O coletivo que eu estou se chama Leitura Liberta. Esse coletivo está junto há 4 anos, eu entrei 1 ano depois. Conto para vocês com muita alegria que é um coletivo que acredita na literatura como um direito humano, nas palavras de Antônio Cândido, não é? Que a literatura é uma maneira de fabular a vida e que fabular a vida é um direito de todos. A gente precisa cantar, dançar, assoviar, fazer algum culto religioso, namorar, ou seja, algo que dê um up, né? Um salto na nossa realidade, e que isso é uma atividade diária. Se não for diária, a gente adoece. Portanto, assim como a saúde, a moradia, leitura e fabulação é um direito humano. Bom, o trabalho no presídio é um trabalho muito vigoroso, muitos percalços, porque a gente conta aí com toda a rigidez do sistema prisional, que é bem rígido mesmo. Estamos sem trabalhar desde a pandemia, do começo, então estamos trabalhando remotamente. E a gente faz reuniões semanais com as mulheres do presídio do Butantã. Digo a vocês que é bom demais estar com elas. A gente aprende, a gente não vai lá só para ensinar, mas para aprender também. Vocês podem muito ajudar o nosso trabalho. Não só fazendo doações, a gente sempre precisa de materiais. Mas a maior ajuda que vocês podem nos dar é, de fato, acreditando nessa população, despreconceitualizando-se com essa população, sabendo que quem está hoje nas prisões é muito mais a população miserável do que a população violenta, de que a justiça pode até ser para todos, mas o acesso a ela não é. A gente precisa garantir também o acesso. Então, ajudar os coletivos que trabalham com população carcerária também é isso. Começar a acreditar melhor nessa população e prestar atenção no que se diz sobre isso. Bom, outro momento a gente conversa mais, foi um prazer. Cuidem-se bem, vacina para todos, viva o SUS e atenção e carinho para a população carcerária. Você ri do meu ouvintes! Hoje vou contar um pouco da história da artesã, poeta e mãe Talita Bonfim, mais conhecida como Hippie. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1988, na Zona Leste de São Paulo. Com 16 anos, ela se apaixonou por um hippie e largou tudo para trabalhar com artesanato e viajar o Brasil com ele. Uma fase linda de muitas descobertas, ela conta, mas também conheceu as drogas, tornou-se viciada, largou o artesanato e traficou. Para manter o vício, perdeu sua liberdade. Cumpriu 4 anos e 2 meses da sua sentença em regime fechado e atualmente está em liberdade assistida. Talita resistiu, lutou e segue vencendo o vício. Hoje ela se dedica a tudo que lhe oferece um caminho próspero e digno, através de projetos como Responsa e Improvisadas Desde Que Nasci, que oferecem capacitação a pessoas egressas. Ela tem feito cursos que vão desde o desenvolvimento de web a corte e costura, visando um futuro muito melhor para ela, seus filhos e família. Foi através do sarau Asas Abertas e Oficina de Escrita Poética que Talita começou a escrever. Seus poemas estão publicados nos livros Mulheres Poetas e Mulheres Livres, do sarau Asas Abertas. Talita tem 3 filhos e é com a amorosidade de mãe que ela fala do sofrimento que é para as mulheres que dão à luz no cárcere. Vamos ouvi-la? Oi, gente, meu nome é Talita, eu tenho 32 anos, sou egressa do sistema prisional, tô de liberdade tem 4 meses. Tive meu filho em cárcere também. Infelizmente, assim, foi uma experiência muito dolorida, muito constrangedora que eu passei, que eu vivi na minha vida. Eu sofri demais, eu acho que todas as mães que já passaram por isso, elas sabem o quanto é dolorido. Eu não desejo essa dor para nenhuma mulher mesmo, para nenhum ser humano, essa dor que eu senti. Eu queria deixar uma mensagem para vocês não desanimarem, principalmente para as mulheres que ainda estão passando por essa situação, que vão ter que entregar a criança. Tem mãezinhas que às vezes não conseguem entregar para a família, a criança tem que ir para abrigo. Eu sei, é muito triste, muito dolorido, muito assim. Não tenho nem palavras para que conforte a pessoa que está passando por isso. Mas a mensagem que eu passo é que para vocês não desistirem, não desanimarem, acreditar no próprio potencial, acreditar na capacidade que a gente tem de fazer uma vida diferente aqui fora. Não é fácil, é difícil. Quando a gente quer lutar honestamente, realmente não é fácil. As coisas são bem mais difíceis, mas vale muito mais a pena, porque a liberdade não tem preço. A liberdade, a gente poder andar de cabeça erguida, sabendo que a gente não deve nada para a justiça, isso não tem preço. A luta é árdua, mas a conquista e a vitória é certa, gente. Acreditem nisso. Você ouviu a Inês trazendo pra gente as mulheres de luta na história, inclusive com um áudio da própria Talita Bonfim no final. A gente teve o recado da Celinha Nascimento, que é militante, professora, contadora de história, realiza trabalhos com as mulheres encarceradas e egressas lá no presídio do Butantã. A Celinha foi o nosso exemplo de liderança na comunidade de hoje. A gente soltou também as músicas Hija del Sol, Milagro Sala, na voz do duo El Balcón. É uma música feita em homenagem a Milagro Sala, que é uma mulher indígena e líder do movimento Tupac Amaru, considerada presa política na Argentina desde 2016. A gente teve também a música Olhos Coloridos, na voz da cantora Sandra de Sá, atendendo a um pedido da nossa ouvinte Ana, lá do Jardim Vista Alegre. E por falar em música...

mulheres.org.br e siga os perfis da marcha nas redes sociais ou mande um e-mail para mmmleste@gmail.com. Um abraço a todas. Através do funk, fala da realidade. Só quem caiu na tranca dá valor pra liberdade. De frente com os meninos, ali da fundação, você sente na pele o valor da exclusão. Sistema ditador, de dentro das muralhas, transforma um inocente em mais um, um ser canalha. Relatos de tortura, de abuso do poder. Bate nele, quebra ele, quebra ele, aprender. E ainda tem os trouxa do Planalto Central, querendo a redução da maioridade penal. Sabe aquele tipo de governador que manda atacar bomba e pedir bullying, professor? Dito que é família, impõe o que é moral e anda promovendo a cura homossexual. Machistas e racistas reduzem o saber. Hoje a polícia bate em mim, amanhã espanca você. Você, você, você, você. Eu vou através do funk falar da realidade. Só quem caiu na tranca dá valor pra liberdade. De frente com as meninas ali da fundação, você sente na pele o valor da exclusão. Sistema ditador, de dentro das muralhas, transforma um inocente em mais um, um ser canalha. Relatos de tortura, de abuso do poder. Bate nela, quebra ela, quebra ela, aprender. E ainda tem os trouxa no Planalto Central, querendo a redução da maioridade penal. Sabe aquele tipo de governador que manda atacar bomba e pitbull em professor? Dito que é família, impõe o que é moral, que anda promovendo a cura homossexual. Machistas e racistas reduzem o saber. Hoje a polícia bate em mim, amanhã espanca você. Você, você, você, você, vai! É no batuque do tambor! Fala, mulher! Ser familiar de uma pessoa dentro do sistema prisional é sofrer preconceito. Se não fôssemos nós, os familiares, eles estariam lá, jogados, largados. A Deus dará. Por quê? Porque não existe o respaldo do governo, do Estado. Ele, o preso, ele é custodiado, mas não custeia, entendeu? Eu te falo isso pelo descaso, quando há a morte de um preso. Você tem que ver o que os agentes fazem, o que o sistema faz. Que desigualdade, que desumanidade. Em Mairinque, nessa fase que fechou tudo, que não podia nada, e eles não davam, não liberavam água. A água era uma vez por semana. Então, quer dizer, é um assunto bem complexo que não dá pra você falar em meia dúzia de palavras. Tivemos aí a segunda dica sobre direito para as mulheres na voz da Ivone. Um recado no Fala Mulher na voz da Flávia, que teve aí o seu companheiro preso. E as músicas A Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, na voz da cantora Maria Rita, além da canção Funk da Realidade, na voz da Luana Hansen e Charlaine. E vamos voltar agora para o último bloco do nosso debate. Hoje a gente recebeu a Regina Lúcia dos Santos, do Movimento Negro Unificado São Paulo, e da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos. Ela falou com a gente sobre direitos das pessoas encarceradas, fez um panorama do sistema prisional brasileiro e os desafios específicos das mulheres em situação de encarceramento. Regina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Fala Mulher. Eu te convido a escolher uma música para encerrar o programa de hoje e também a deixar um recado final para as nossas ouvintes, incluindo mulheres encarceradas nesse momento. Olha, Paula, você me pediu para escolher uma música, mas como eu sou uma menina desobediente, eu pensei em duas, né? Que é Triste Louca Omar e Se Pudesse Ser com a Agnes Nunes, que é uma jovem mulher negra muito talentosa, Eu gostaria muito. E a outra é Sonho Impossível, com a Maria Bethânia. Então, eu peço as músicas agradecendo a oportunidade de ter estado aqui com vocês para tocar nesse assunto tão espinhoso, para a gente pensar nessa sociedade a necessidade de acabar com o encarceramento em massa, de pensar uma possibilidade de vida digna para a população negra, pobre e periférica desse país. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram com paciência durante o programa. Bom, é isso aí. O programa está quase chegando no final. A gente fica agora com as músicas de saideira que foram escolhidas pelas convidadas do programa de hoje, a Celinha Nascimento e a Regina Lúcia dos Santos. A Celinha fez a fala da liderança da comunidade e a Regina fez a nossa entrevista de hoje. Não sai daí que eu volto com mais informações depois, que você não pode perder. Triste, louco, mal, será qualificada ela quem acusa? Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita.

Você acabou de ouvir Menina, Amanhã de Manhã, na voz da cantora Mônica Salmazo. Foi uma sugestão da nossa liderança da comunidade de hoje, a Celinha Nascimento. E também a gente ouviu a canção Triste, Louco ou Má, num cover da cantora Agnes Nunes. E essa música foi o pedido da nossa entrevistada de hoje. Esse foi o nosso 10º programa do Fala Mulher, uma realização da Marcha Mundial de Mulheres em parceria com a Rádio e TV no Ar. A gente espera que vocês tenham gostado da programação de hoje. Caso queira enviar sugestão ou pergunta para a gente, pode mandar um zap no 11 93733 9290. Pode também mandar mensagem no Instagram, no programa Fala Mulher, ou então enviar um e-mail para o falamulher.radio@gmail.com. Agradecemos a audiência de vocês, saudações feministas e até a próxima! Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão. Voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder.